Eu andei a ler umas revistas e vi que o Simão Sabrosa anda com a mulher do Bruno Aguiar. Oh pá, eu questiono-me, que então se agora o Bruno Aguiar for à multiótica, será que eles dão o segundo par grátis? Eu quando ando de autocarro nunca tiro bilhete. Oh pá, e não tenho tido problemas, nem tenho medo do pica, porque ando sempre com uma fotografia daquelas pequeninas minha. Oh pá, já não é um bilhete, mas é tipo passe. Pois, olha, e vi uma notícia agora há dias de uma senhora com 66 anos que foi mãe. Oh vós, agora a sério. Opa, não usem um banco de esperma, puxem uma cadeira. Pois, já que estamos a falar de mobília, Cláudio Ramos saiu finalmente do armário. No Neiro já disse, opa, agora não sei o que é que é de fazer com tanto espaço. Pois, para terminar, os homossexuais usam, opa, têm muitos cuidados com a pele, portanto usam sempre dois cremes. Usam para o corpo fator 10 e 20 para a cara. Bom, humor não se brinca. Humor não se brinca, brinca. Humor. Com humor, não se brinca. Humor, humor, humor. Em Portugal, humor, humor, com humor, com humor, não se brinca. Humor, humor, humor, humor, humor. Com humor não se brinca. Humor, humor. Com quem então pensavam que já não voltávamos, hein? Que 2019 era o fim, não era? Pois, mas não, não e não. Eu e Nelson Nunes estamos de volta e estamos muito fortes, estamos fortíssimos. E temos reservadas surpresas comoventes para os próximos episódios. De resto, a nível de humor, 2019 promete ser um ano muito promissor. Ricardo Araújo Pereira estreou o novo programa. Martinha e Nogueira andam em digressão a fazer stand-up. Guilherme Duarte vai ter uma residência no novo Maxime. E Raminhos também, mas desta vez a norte, no Hard Rock Café, no Porto. E isto ainda nem o ano começou. Isto é, começar já começou. Imagina que tiveste mais um dia difícil no emprego. Sais e vais beber uma Summersby. De repente, imagina que o bar se transforma numa praia e o frio que está deixa de estar, porque estás numa Sunset Party. Imagina que vais ter a maior noitada da tua vida. E não vai ser a trabalhar. Imagina um mundo do outro mundo. Summersby é fruto da tua imaginação. Seja responsável, beba com moderação. Confessem, já estavam com saudades disto, de verdade? Pois também nós. E a partir desta semana vamos estar todas as semanas juntos, à sexta-feira, em todas as plataformas, à quinta no site da Summersby. E com novidades exclusivas. Uma delas é o espetáculo que daremos no dia 9 de março no São Jorge, em Lisboa. E na última edição, não de espetáculo, mas deste podcast, lembram-se de quem era o nosso convidado? Já não se lembram. Como é que recebeste a notícia, primeiro que tudo? Como é que foi feito o convite? É assim, pronto, ou seja, eu posso estar aqui com a postura de defensiva, que isto é trabalho, não sei o quê, ou posso também revelar a criança que em mim ficou extasiada quando recebi esse convite, como é óbvio que fiquei. Portanto, eu estava em casa e um número... Que telefone, não é? Um número desconhecido ligou-me e eu não atendi. Como é óbvio, como passo com os números que não conheço, não atendi. E depois, de facto, recebi uma mensagem a anunciar o interlocutor e depois liguei, pronto, e fui convidado para isto e estou muito entusiasmado por começar. Sim. Mesmo, que é uma equipa, acho que finalmente, uma equipa de guionistas que é suficiente, acho que é suficiente para fazer um programa de humor político em Portugal. Entretanto, vamos ao Disco Disse desta semana, onde basicamente vasculhamos, investigamos, revelamos o que andaram a fazer, a dizer, a comungar os nossos humoristas. O que será que disseram eles? Esta semana estreou o novíssimo programa de Ricardo Araújo Pereira, Gente que não sabe estar, que tem como adjuvante, entre outros, o também gato fedorento Miguel Góis. Num rigoroso exclusivo ao podcast XLR ligado, Ricardo explicou a origem da alcunha de Miguel e revelou ainda um talento escondido da sua pessoa. A gente jogava snooker. As produções fictícias tinham uma sala central que tinha uma mesa de snooker lá dentro, que é uma péssima ideia numa empresa de criatividade, porque a gente joga muito mais snooker do que escreve textos. Quando eu cheguei às produções fictícias, eu não sabia jogar snooker. E hoje sou um mago, mas um mago. Sou uma espécie de Ronnie O'Sullivan de português. E, portanto, A gente jogava snooker e às vezes a pares. E o Miguel fazia par com, outro, com outra pessoa que jogava melhor do que ele e que lhe dizia tudo o que ele havia de fazer. Faz assim, faz assim, não sei o quê. Porque o Miguel era uma máquina nas mãos dele. Okay. Era uma, a gente começou a chamar maquineta e de maquineta passa para Maki. E Maki é escrito M-U-C-K-Y. Que de repente já aparece o nome de um cão. É muito bom para um... Maqui. Sim. Anda cá. Vou chamar. Oh, Maqui, anda cá, menino. É muito bom. Esta semana, talvez depois de frequentar o curso do humor de Mr. Simba, Bruno Aleixo mostrou-nos a diferença entre anedota e stand-up comedy. Ouçamos então a anedota. Então olha aqui esta anedota. Bocage. Uma vez o Bocage entrou num café e perguntou às pessoas que lá estavam. Alguém precisa de um par de cornos? Ninguém piou e o Bocage disse. Já está tudo servido? E agora, em formato stand-up. Aposto que forem stand-up comédia já gostas. Vou fazer. Vocês se calhar não sabem ainda, mas... Eu já estou solteiro outra vez. A minha namorada traiu-me. É verdade. Fui traído. E assim que soube... Pronto, foi pouco antes de vir para aqui. E... Alguém precisa de um par de cornos? Não? Então é porque já está tudo servido, já estou a ver. Sabemos que já passou a altura legal, mas esta semana trazemos aos nossos prezados ouvintes sozinho em casa. Hello? Mom? Where are you guys? Não, não estamos a falar do clássico de Natal, que todos os anos prende milhares ao pequeno ecrã. Falamos sim do novo podcast de Guilherme Geirinhas. Enquanto preparava um wok de camarão, o humorista dissertou sobre que sentido faria mais falta a um humorista. Um sentido que um bom humorista não teria, que valorizasse ainda mais o trabalho dele. Eu diria talvez a visão, a visão sem dúvida, porque é a observação, não é? O humor é só a observação. Pá, a mesma audição... Vocês, um humorista se não ouvir... Só, não é? Se estiver só a observar, pá, tem material para tanta coisa, não é? Basta estar sentado num banco de jardim a observar que não precisa de ouvir nada, não é? Claro que ajuda também. Mas, humorista sem dúvida, um humorista cego não dava. Terminamos, como não podia deixar de ser, com o programa que está a dar que falar. Não, não falamos deste soberbo podcast, falamos, claro, do programa de Cristina Ferreira, que esta semana teve um convidado, digamos, especial, que nos fala sobre a origem do seu humor. Há um episódio que no décimo ano tínhamos que apresentar em português um trabalho. E esse trabalho consistia em apresentar à escola toda, num palco, um trabalho. E eu fiz com um colega meu uma coisa que era uma entrevista histórica, em que eu fazia uma personagem histórica, ele era o entrevistador, e era comédia, era escrito por nós. E foi a primeira vez que eu senti aquela coisa de ter um público a rir-se daquilo que tu estás a fazer. Foi a única coisa, isso deu-me um 5 na altura, que era uma professora de português, que era Elvira Zanatti, nunca mais me esqueço, nunca mais a encontrei. Mas que foi fundamental neste percurso, porque ela, pronto, mostrou-me que aquilo que eu tinha feito equivalia a um 5, ou seja, aquilo teve valor. Mais do que outras coisas. Foi o Disque Disse, uma rubrica com a chancela da Hiena e com a assinatura de Ana Marta e do Emanuel Silva. E sendo assim, aqui vamos nós para a revelação do convidado de hoje. O convidado de hoje é médico, é uma pessoa com estudos, portanto, mas entre o exercício da medicina e o exercício do humor, inclina-se muito para este último. Há cerca de 7 anos criou um festival de humor em Albergaria à Velha e desde aí sucessivamente foi apresentando um cartaz que nos pareceu cada vez mais exigente, mais completo e diferenciador. Há cerca de um ano, eu e Nelson Nunes também, Pedro Santo e João Moreira e ainda o desaparecido João Cunha, estivemos com ele, na verdade, estivemos em casa dele, com os pais dele, com a irmã dele, com a namorada dele e também com os amigos dele, numa noite que durou até às 6 da manhã e onde se falou de tudo, e onde há muita gente que não se lembra de nada. Antes estivéramos no Risórios, o festival de humor que ela organiza, e que ali recebeu, nessa edição, o Com Humor Não Se Brinca, numa entrevista com João Cunha, e já à noite, Pedro Santo e João Moreira, com o workshop de humor de Mr. Simba, e ainda... E mais nada. Pois bem, nesse dia... Pois bem, desta vez eu e o doutor Carlos Vidal encontramos-nos num hotel aparentemente abandonado, mas onde eu dormira na noite anterior e que mais tarde deu sinais de ter gerência e outros hóspedes. Um deles Pepe Rapazote, acabadinho de chegar. Eu tive a cheirar sif. Bom, sem mais demoras, Carlos Vidal falou-nos sobre a sua vida entregue à medicina, sobre a descoberta do humor na sua vida, sobre Herman, sobre Ricardo Araújo Pereira, sobre Bruno Nogueira, com quem já partilhou palco no Faial, e sobre o Risórios, que nesta edição trouxe nomes sonantes como o Governo Sombra, Guilherme Duarte, Gel, Jovem Conservador de Direita e ainda Nel Monteiro. A Júlia Pinheiro, não sei, eu tenho fãs número um, mas ela também é uma delas. A Júlia Pinheiro, nos corredores da SIC, ela desfazia o meu nome. Sabe que eu cheguei a estar nesse SIC uma semana inteira, desde segunda-feira até sexta-feira, todos os dias seguidos, a cantar três músicas por dia. A SIC nunca teve tantas audiências como naquelas alturas. Eu, quando nem estava... agora, com o programa da Cristina Ferreira. Eles estão a ponderar tirar a Cristina e pôr Nel Monteiro nas manhãs. Estou a falar naquelas alturas. Nel Monteiro na manhã, Cristina na tarde, e a Júlia era uma espécie de Cristina Ferreira. Eu chegava à minha casa, já estava um telefone a tocar, parabéns nela. Pô, mas parabéns porquê? Eu não faço anos. Epá, atingimos o maior pico de audiências da SIC. Importante, esta entrevista vai marcar o futuro das entrevistas a nível mundial. Disso não tenham qualquer dúvida. Isto é, existiram as entrevistas até hoje e as entrevistas que vão começar a partir de hoje. Como assim? Pois bem, um avanço na modernidade e um abraço forte à tecnologia atual que permitiu que Nelson Nunes, que estava já de pijama em casa, conseguisse disfarçar esse facto com uma dignidade admirável e juntando-se a nós como via WhatsApp. Sim, isso mesmo. Nelson Nunes, através de um sistema altamente evoluído, que consistia basicamente em colocar um microfone na parte do telemóvel onde ele estava a falar em voz alta. Bom, Nelson Nunes junta-se a nós, que é o mesmo que dizer Nelson Nunes junta-se ao futuro. Se isto não é o futuro, nós não sabemos o que é o futuro. Eis Carlos Vidal, no Com Humor Não Se Brinca. Não, está aqui. Está melhor. Está melhor, vamos embora. Bora. Um, dois, ora fala aí. Um, dois. Onde está? Está a abrir. Vamos embora. Nelson. Continuo sem te ouvir. Não me estás a ouvir? Espera aí. Oh, Nelson, estás-me a ouvir? Estou. Ah, agora estou a ouvir. Não estava a ouvir há um bocadinho. Ah, ok. Nelson, vamos começar com isto. Estamos prontos. Bora? E assim dá? Assim está a dar? Está a dar sem interferência. Está fixe. Ok? Bora. É aquele sem interferência ao ouvir, okay. Mesmo sem interferência. Sem interferência, espera aí. Está aqui a mostrar. É curioso que eu estou a ouvir melhor. Bora lá. Vamos lá. Bora. Ok, vamos isso. Caros ouvintes do Com Humor Não Se Brinca, não sei como poderei descrever o ambiente onde agora estamos. Estamos num hotel em Albergaria Velha, um hotel aparentemente abandonado, onde é um hotel self-service, basicamente um hotel com dois, três andares, não vamos dizer o nome, mas na verdade podia ser um cenário idílico para um homem como eu, se tivesse aqui agora uma miúda disponível e atraente, mas não. À minha frente, neste hotel, onde estou aparentemente sozinho, tenho Carlos Vidal. Má sorte num fim de semana destes. Isto pode acontecer, não é? E eu consegui escapar, não é? Eu consegui escapar desse antro. Entretanto, esta voz que estão a ouvir, esta incrível voz que estão a ouvir, é de Nelson Nunes. Aquilo que nós estamos a tentar fazer neste programa é história na tecnologia a nível mundial. Sim, claro que sim. O que nós fizemos foi... Nelson Nunes não poderia naturalmente vir à Albergaria Velha. Nelson Nunes é que fica a perder. Sim, fica claramente a perder. Mas o que... Bem, a verdade é que a ideia de gênio foi minha. Não posso escamotear esta realidade. Como sempre, aliás, e qual foi a nossa ideia? A ideia foi colocarmos o Nelson Nunes ao telefone em voz alta através de um processo altamente tecnologicamente muito evoluído difícil. Que dá este brilharete que vocês estão a ouvir. É como se Nelson Nunes estivesse basicamente numa estação lunar e daí tivesse a enviar o seu som com este riso um tanto quanto metálico, mas que Mas que é o futuro, não é, Nelson? Mas eu tenho de agradecer ao Elon Musk pela consultoria que nos deu nesta instalação tecnológica, não é? Sim. Foi fantástico. Mas pronto, é isso. Se tu soubesse o que é que eu estou a fazer agora. Neste momento está a Fernanda Alvim com o microfone em cima do telemóvel a tentar perceber qual é o melhor ângulo, certo, para a ligação. Onde posso captar melhor som. Mas sim, conseguimos fazer história no Com Humor Não Se Brinca. Bom, Carlos Vidal. Mais uma vez. É verdade, Carlos Vidal, que já é nosso conhecido, ainda não tinha sido entrevistado. É. Esta é a altura ideal, porquê? Porque ele está a organizar pela sétima vez o Risórios. Que é um festival que tu organizas desde a primeira edição. Exatamente. E curiosamente, eu não te conhecia. Eu não sei se o Nelson Nunes teve o mesmo feeling, mas cada vez que saía um cartaz do Risórios, eu dizia: pá, quem quer que seja que está atrás disto está a pensar bem. Mas as opções são acertadas, ele está a pensar como eu pensaria, não é? Isto é até um bocado pretencioso dizer, mas a verdade é que a linguagem dele é também a minha. Uhum. E portanto, eu estaria longe de te conhecer, mas fiquei desde logo com uma certa curiosidade. Quem é a pessoa da Albergaria Velha que está a fazer a iniciar uma revolução? Uhum. E a verdade é que tu tens trazido nomes sucessivamente que não são muito fáceis de conseguir, pelo menos de reunir. Há outros que sucessivamente não vais conseguir. Por exemplo, ontem dizíamos que ainda não conseguiste Nogueira, embora em todas as edições tenhas. Exatamente, falar, todas as edições tento Nogueira, só que eu gostava de trazer Nogueira cá assim num formato diferente. E sempre que estou para trazer cá o Nogueira, ou tem a data indisponível, já na altura, ou então o que acontece é que ou veio aqui perto muito há relativamente pouco tempo, e então tem que fazer essa gestão toda e ainda não consegui trazer cá o Nogueira, que era dos humoristas que eu fazia, pá, e faço mesmo questão. Alguma vez pensaste... Mas espera aí, vamos só puxar assim a cassete um bocadinho atrás, porque há de haver gente certamente que ainda não sabe... Mas deve saber urgentemente o que é o Risórios, e portanto eu tenho duas coisas para te perguntar. A primeira é o que é o Risórios, e a segunda é como é que foi a primeira edição do Risórios e como é que tu te lembraste de uma coisa destas em albergaria, onde está longe dos centros urbanos, não é? E em teoria, normalmente a queixa que se ouve é: ah, acontece tudo em Lisboa e não sei o quê, e tu consegues contrariar essa tendência brilhantemente. Pá, como é que isso aconteceu? Epá, o Risórios é o Festival de Humor e Arte da Albergaria Velha, e neste momento contamos com... São 6 dias em que fazemos magia durante 6 dias, só humor durante 6 dias. E inicialmente isto foi proposto, eu propus à Câmara na altura, que foi há 7 anos atrás. Tivemos uma edição zero no Café Concerto e depois é que fizemos estas edições todas. E a ideia foi sempre que a albergaria, primeiro descentralizar, que é isso que o Nelson estava a dizer, a ideia era sempre descentralizar, e que seria sempre um desafio, e eu sinto esse desafio quando faço esta programação junto com o município e com o Cine Teatro Alba. Mas a ideia era sempre essa, era que a albergaria passasse pelo circuito do humor a nível nacional, ou seja, era uma proposta a longo prazo, mas o desafio era sempre então, esse. Mas espera aí, quem é que fazia parte do cartaz? Tu fazes stand-up, primeiro, já fazia stand-up? Na altura sim, na altura foi, ou seja, na altura estava, acho que ainda estava, que eu estive no 5 à meia-noite lá no Speed Battle, com o Luís Filipe Borges, e acho que foi por essa altura. Quem é que ganhou o Speed Battle? Fui eu. Pois, tu ganhaste, a sério, tu ganhaste o Speed Battle. Ah, ok. E depois as coisas começaram a acontecer, e eu achei que era a altura ideal de fazermos o Risórios, ou seja, criar um festival de humor que tivesse raízes. Qual era o prémio do vencedor do Speed Battle? O prémio do vencedor do Speed Battle foi, acho que era atuar com o Herman, atuei com o Herman em Lousada, julgo eu, e ficava agenciado. E isso aconteceu? Isso aconteceu tudo. Boa. É um bom prémio. Mas foi isso. Então, mas ainda não disseste, quem é que estava no cartaz da primeira edição do Risórios? No cartaz da primeira edição do Risórios estava Luís Franco Bastos, Luís Franco Bastos, António Raminhos, Miguel Sete Estacas e mais um humorista excelente, que não me lembro neste momento o nome. Qual é a edição de que mais te orgulhas até agora? Opa, eu acho que são todas diferentes. Eu acho que o cartaz deste ano foi assim, foi o que me deu mais luta. Também houve aqui um investimento bom, pá, brutal, tanto por parte do Cine Teatro como por parte da Câmara Municipal. Mas este cartaz acho que está assim, é o que está mais pá, na minha opinião, que está assim, não diria mais completo, porque a linha, e tu viste os anteriores, acho que a linha de pensamento é sempre a mesma. Tentamos sempre todos os anos ir inovando em alguma coisa, por mais um dia ou mesmo nos dias que existem, ter sempre uma componente diferente do festival anterior, mas eu acho que o cartaz deste ano acho que está, está sem desprestígio dos outros anos, acho que está ontem deixem-me dizer-vos que eu participei nesta edição fazendo uma prova oral ao vivo com Nel Monteiro e Carlos Vidal, que era uma espécie de segundo convidado, isto é. Eu acho que era uma espécie de co-apresentador, não é? Exatamente. Basicamente, quase não falaste. Ouvintes deste podcast, se quiserem ver o que é uma emissão histórica de rádio, ouçam. Ouçam esta com o Nel Monteiro. Nel Monteiro foi incrível. Eu desconhecia o poder verbal de Nel Monteiro. Que eu já tinha dito que era incrível, não é? Sim, mas o facto de ser mitómano, eu não estava à espera que todo o discurso de Nel Monteiro vai no sentido de como é que poderei explicar a quem nos ouve como é que é Nel Monteiro. Bem, por onde ele passa, ele... Eu acho que ele tem a sensação que deixou uma marca histórica e é possível que ele deixou neste programa. Exatamente. E verdade que ele te disse que por onde passa aumenta sempre as audiências, e ontem tiveste... Eu recebi uma mensagem do diretor-geral da RTP, a mensagem dizia algo como melhor programa de sempre, por favor não parem, absolutamente rendido a Nel Monteiro. Nel Monteiro, incrível. Pá, havia pessoas, recebi mensagens a dizer estou em lágrimas, a dada altura descontrolei-me, eu não conseguia parar de rir, há muito tempo que não me acontecia estar a entrevistar. E esse é o poder da... Sabes que às vezes penso nisso, na forma como nos rimos. O riso é sempre um assunto, um denominador comum entre todos os convidados, não é? No fundo, todos nós queremos provocar o riso às pessoas. Umas de uma forma profissional, outras mais pessoal. Mas há muito tempo que eu não me ria assim com a convidada. Pura e simplesmente não conseguia parar. Eu acho que vale a pena a gente ouvir um bocado. Vamos não é? Ouvir, vamos ouvir, vale vamos ouvir é, um não, pouco é? De Nel Monteiro. No Risórios. E então, eu sou um fã dele e uma altura qualquer, como eu trabalho bem em fotografia e tudo mais, eu fui à net e fui buscar a imagem de Salazar, oficial, em que ele tem atrás uma cortina cinzenta, quer dizer, aquilo é preto e branco. Está na cadeira. Daí a cortina cinzenta. Exatamente. E eu agarrei naquela fotografia que já tem alguns 90 anos, se calhar. Portanto, agarrei naquela fotografia e transformei-a a cores. Mas a própria cadeira também, as cores da madeira, a cortina atrás. A cortina atrás. Saiu, tem um fundo de preto. Está uma. Mas depois. Está uma fotografia que parece mesmo tirada. Ninguém nota. Há pessoas que acham que a falsa é a preto e branco. Hã? Está Nel Monteiro a dar tudo na Prova Oral, programa que apresento com a Xana Alves, que também estava muito divertida. Nós também estávamos separados, não é? Eu estava em Alegria Velha, ela estava em Lisboa. Mais uma vez, Xana saiu a perder. Xana saiu a perder, claro. por não ter claro. Vindo. Muitas pessoas. Como é que vocês conseguem mobilizar estas pessoas, por exemplo, a um final da tarde, como era aquele, estavam ali muitas pessoas que foram assistir. É verdade. Final da tarde de dia de semana, que ainda dia mais de semana, sim, é verdade. Sim, sim. Antes disso, deixa-me lembrar que já me lembrei quem é que estava na primeira edição, que era Luís Filipe Borges também. Portanto, eram os quatro. Boa. Portanto, eram só quatro nomes e era o quê? Um fim de semana? Não, esse foi só. Na altura começámos com um dia. Mas que estavas a perguntar sobre como é que conseguimos mobilizar. Eu acho que o Risórios, pelo menos aqui na zona, já costuma ser um evento âncora. E as pessoas já sabem, já estão à espera, sabem sempre que é no último fim de semana de janeiro. E estão sempre à espera que saia o cartaz. E já há aqui uma cultura de, muitas vezes, e é este lado também, não direi de educação, mas há algumas coisas que... ou seja, alguns artistas que as pessoas podem não conhecer o trabalho tão bem como outros, mas que já vão porque sabem que epá, vai ser porreiro, ou pelo menos deixam-me ir lá ver o que é que se passa. E pronto, e acho que tem, como temos vindo a trabalhar isto ao longo destes anos todos, já é esta cultura das pessoas que querem sair de casa e irem ver, que foi o caso de ontem. Entretanto, tu és médico, não é? É, pois. Eu acho isso extraordinário. Incrível ver. Papai, é extraordinário, mas eu não sei ainda muito bem porquê, mas eu acho que há uma coisa que é, tu percebes que a tua vida está péssima, porque quando na medicina te conhecem como humorista e no humor te conhecem como médico, percebes? Há aqui qualquer coisa que me está a jogar muito bem, mas eu percebo isso. Já pensaste que estás safo daquelas pessoas da net que dizem assim, mas é trabalhar, vai dizer, é verdade. Pá, mas olha lá, mas eu sou um médico, Bernardo, não é? Sim, para esse lado, sim. Mas é um desafio, isso é. Ontem, não, exemplo do que aconteceu o ano passado, mas o ano passado estava cá também o Nelson Nunes. Essa noite foi partilhada também com Pedro Santo e João Moreira. Os quatro fomos para casa. E João Carlos Cunha. João Cunha foi o nosso convidado. Pois é, João Cunha. Bom, fomos todos para casa aqui do nosso convidado e a verdade é que ontem tudo se repetiu. Agora, os convidados eram diferentes. A mousse era fresquinha. Era fresquinha, tinha sido feita às 8 da noite pela mãe do Carlos Vidal. Também presente estava a jovem conservadora de direita e o seu estagiário. Falou-se muito do humor. Uma noite inteira a falar. Uma noite incrível. Espetacular. São conversas que ficarão para sempre ali naquela sala, que não sairão para o domínio público. Acredito que muitos gostariam de saber o que é que ela ia se falar. Provavelmente, porque muitas delas também provavelmente não nos vamos lembrar. É possível que não nos lembremos de algumas delas. Saímos às 5h20 de casa de Casa. Foi mais ou menos à mesma hora do ano passado. Não, ano passado acho que fomos mais duros, mas desta vez Fernando Alvim também se sentiu ali. Senti ali alguma. Com o passar dos anos, o Fernando Alvim chegou aqui, já é mais um ano, vou meia hora mais cedo. Não creio, não terá sido esse o fator decisivo. O fator decisivo foi justamente nós sabemos que íamos ter esta entrevista ao meio-dia e eu achei que tinha que estar em boa forma. O que está a acontecer de resto, e estou em boa forma. Mas naquele jantar havia uma pessoa que pagou na pele a edição deste Entre Risórios. Essa pessoa é o pai de Carlos Vidal. Queres contar? Posso contar. Não foi no Risórios. Eu estou a fazer também aqui em Albreria o estudo para dizer o quê? Que acaba por ser um talk show, mas com um formato um bocadinho diferente. Acaba por não. Ou seja. Não é só uma conversa séria, não é só uma coisa de humor, é um bocadinho melhor de tudo isto. E não temos os problemas da televisão, que é teres um diretor de conteúdos, teres que ter uma linha condutora em todos os espetáculos. Isso não acontece. O que acontece é que, basicamente, de programa para programa, aquilo tem um carácter mensal, eu adequo o que acho que vai ser fixe para aquele artista que vem. Então fizemos temos sempre coisas de surpresa e muitas coisas a acontecer durante o espetáculo. E é um espaço onde há tempo para conversa. Quanto tempo é que dura? Dura cerca de uma hora e meia, onde podemos estar a conversar e a conhecer melhor. E a entrevista nunca vai sempre. Imagina, tivemos cá tivemos cá em Início Munhoz, tivemos o Carlão e já tivemos a Filomena Cautela. E agora vamos ter hoje o Pepe Rapazote. Para o mês que vem vamos ter Paulo Futre. E depois vamos ter o último, que será o Jorge Palma. Ontem falávamos sobre a experiência de falar regularmente com Paulo Futre. Eu tenho essa experiência, Carlos Vidal também. Bem, no meu caso, aquilo que eu posso dizer é que Futre trata-me sempre por diferentes formas. Já me tratou pelo habitual campeão. Eu gostei particularmente quando ele me tratou por number one. Mestre dos mestres, Paulo Futre nunca trata da mesma forma. É sempre elogioso. Mas a tua experiência com ele, como é que ele te trata? Campeão, amigo, maior. Sempre por aqui. Não é sei qual é esta liga. É sempre bastante elogio. Ele deve ter uma carteira de nomes, não é? E vai usando, vai rodando. Exatamente. Depois acabam por. Mas é uma pessoa incrível. Bem, eu não resisto. Carlos Vidal, tu tens que fazer uma. Imagina aqui a falar com o Paulo Futre. Eu adoro a forma como Carlos Vidal. Eu fico sempre com ele. Eu faço melhor isto fora desta pessoa. Vá lá, imagina que estás a falar com o Paulo Futre. Como é que é? Quando liga Paulo Futre, é algo sempre do género. Campeão! Eu agora não posso falar. Percebes, amigo? Tens que. Tu ligas-me amanhã e nós amanhã podemos, de alguma forma, falar sobre isto. A ideia que dá quando se fala com o Paulo Futre. Eu não sei como é que é de explicar, mas possivelmente poderás ajudar-me. A ideia que quando estás a falar com o Futre, a ideia que dá é que ele vive. Ele vive no caos absoluto em que estão a acontecer 20 coisas em que ele está sempre, eu quero ir a essa, mas eu não sei porque eu tenho mais 20 coisas no mesmo dia e na mesma hora, portanto vamos ver se eu consigo, mas ele quer muito isso. Exatamente, não é? Ele quer muito isso, esforça-se muito para ir, é muito profissional, nota-se que é profissional nas coisas, ou seja, muito profissional nas coisas que está envolvido, porque ele não se consegue comprometer porque pode ter alguma, ou seja, ele não tem nada naquele dia, mas como pode ter e está comprometido com um determinado projeto, não sabe e não se pode comprometer com essa distância temporal, e isso é brilhante. Bem, fantástico. É muito bom. Olha, o que é que, já alguma vez passou pela cabeça? Bem, eu acredito que isso possa ser um passo aqui no Risórios, até porque todos os anos renovares os convidados vai sendo naturalmente cada vez mais difícil. Já te passou pela cabeça trazeres um nome internacional? Já, e será um... ou seja, no futuro queremos muito passar por aí, só que lá está, temos primeiro que criar condições nesse sentido e também não gastar as cartas todas assim a curto prazo, mas a ideia será, ou seja, é um bocadinho essa margem que temos para ainda ir evoluir. Eu adorava que isto fosse, se me perguntares, pá, o que é que pensas que festival, como é que gostavas que fosse o festival daqui a sei lá, a 10 anos ou aqui a 5 anos, pá, eu adorava que isto fosse, sei lá, uma semana e que tivéssemos, que fosse mesmo de festival, ou seja, que tivéssemos durante o dia sempre coisas a acontecer e que houvesse um bocado aquela ou seja, as pessoas quererem vir e quererem ficar e quererem estar. Então imagina que uma promotora qualquer te fazia uma oferta para fazeres o Risórios em Lisboa ou no Porto. É uma questão para ti que o festival aconteça só em albergaria ou não? É essencial que, não sei, já houve uma abordagem nesse sentido, mas mais para o norte, em fazermos, que gostaram muito do cartaz e que queriam até repeti-lo lá em cima, e pronto, isso ainda foi falado, só que acaba também por ser, seja por muito que eu esteja a organizar, também acaba por ser uma marca aqui da região e do município. Claro. Mas acho que era engraçado, agora teríamos que ver em que condições é que isto poderia acontecer, não é? Ou seja, seria, teria que ter sempre um cunho de albergaria, ou seja, o objetivo também é um bocadinho, é um pouco esse, não é? Então, mas imagina que tinhas todo... Mas acho que sim. Imagina que tinhas todo o dinheiro do mundo, portanto, um grande orçamento, e que podias trazer quem tu quisesses, mas tinhas que decidir agora. Sabes que eu se tivesse esse todo dinheiro do mundo, acho que não se... Claro que se prende nos artistas em que eu iria trazer ao Risórios, mas eu acho que se prende mais em tu. Se eu tivesse esse dinheiro todo do mundo, eu se calhar iria desafiar artistas que gosto. A fazerem coisas únicas para aqui, estás a perceber? Ou seja, estrear aqui coisas, que eu queria a nível do humor, que isto passasse um bocado por as pessoas virem cá, tipo, pá, eu quero ir ali porque se gosto daquele festival e quero experimentar aquilo lá. O que é que já fizeste com humoristas que normalmente se apresentam de um outro modo aqui, de forma diferente? Percebes a minha pergunta? Sim, percebo. Que desafios é que lançaste a humoristas para fazerem algo diferente? Olha, fiz, na altura que, agora assim muito de repente, na altura que foi com estivemos a falar disto ontem, que o Tim de Rãs se candidatou à presidência, ou seja, as eleições foram num fim de semana, e no fim de semana imediatamente a seguir, ou na quinta-feira a seguir, foi assim uma coisa, estava cá Tim de Rãs a ter uma conversa com o Manuel João Vieira e orientada por mim, em que se chamava Pleonasmo, Humor e Política, em que tínhamos o candidato eterno, que é Manuel João Vieira, e o candidato eterno, que era o Tim de Rãs. E pronto, e foi uma conversa em que foi proposta e era numa altura em que o Tino estava em altas e eles decidiram fazer isso cá. Sei lá, já tivemos também noutra edição, tivemos cá o Padre Mário de Oliveira, a Rita Ferro e o Ricardo Aruz Pereira também a falarmos de uma conversa sobre também sobre humor, mas sobre muito, muito virado para a religião, porque o Padre Mário de Oliveira é assim muito fraturante nesse sentido. Padre Vermelho, não é? Exatamente. E sei lá, por exemplo, ainda esta edição vem cá o Marco com a Marisa Silva. O Marisa, sim, exatamente. Exatamente. Vem cá, ou seja, eles têm um livro que é Páginas de Livros Infantis Rejeitadas, e que é um livro que eu propus, se eles não gostavam, de vir cá apresentar o livro, mas para além de apresentar o livro, ter a exposição das obras, porque acho que as obras da Marisa são incríveis, e ter essa exposição. Ou seja, termos no Cine Teatro Alba, no espaço das exposições, mas os quadros desse livro. E a ideia foi eles gostaram e vão fazer isso cá. Ou seja, há essas pequenas coisas que é muito bom isso acontecer cá, só que é sempre um desafio tremendo e consome, além de muito tempo, muitas dores de cabeça, porque para todos os efeitos tu tens sempre de convidar alguém para... Olha, eu gostava muito que tu fizesses isto aqui. E as pessoas, pá, mas o que é que este gajo está a dizer? Que... E depois, para além disso, e eles, tá bem, mas é onde? E eu, em albergaria. E as pessoas, onde? Pois. Eu, ou seja, tens que quebrar esta... tens que quebrar duas barreiras, que é a barreira de propores uma coisa e tirares alguém da área de conforto, e depois propores, pá, olha, mas isto não é Lisboa nem aeroporto. Isso quer dizer que os orçamentos também serão diferentes, não? Os artistas têm que atender a esse facto, ou não? Eu acho que nem sempre, às vezes, noto, por exemplo, se acharem que o desafio é aliciante e que até, e que, olha, faz sentido, nunca tinha pensado nisso e até gostava de fazer, não é propriamente uma coisa em que, ou seja, não há uma relação direta entre preço e distância, ou preço e a ideia em si, mas há um desafio tremendo em conseguir propor vir fazer uma coisa a um sítio onde muita gente não conhece, que é uma estupidez, porque é o centro do mundo e é o melhor sítio para viver, e tu sabes disso. há essa dificuldade. E mesmo nesta programação há essa dificuldade. Olha, entretanto, ainda não falaste aí do cartaz, porque estamos basicamente a meio do programa. Se calhar era interessante dizeres como é que isto vai ser. Portanto, hoje, no dia em que estamos a fazer esta emissão, portanto, este fim de semana, possivelmente todas as pessoas que estão a ouvir já não vão apanhar isto, já não vou, mas dizia o cartaz enquanto eu vou fazer um chá. Ontem tivemos a prova oral com Fernando Alvim e Nel Monteiro. Exatamente, foi em direto do Cine Teatro Aula. Depois tivemos à noite Jovem Conservador de Direita, com um espetáculo intitulado Entretenimento com o Doutor, que tivemos aqui partes exclusivas para o Risórios. Hoje então vamos ter o Isto Tudo Para Dizer O Quê, onde vou entrevistar a Pepe Rapazote, e vamos ter muitas surpresas, e o Pepe é uma pessoa incrível. Foi super. Opa, além de ser. Depois isto também dá para ver as grandes pessoas, não é? Que vês pelo contacto inicial, em que às vezes achas que, pá, mas este gajo vai ser um gajo muito top e isto vai ser difícil chegar lá. E por norma são os mais simples. É uma estrela internacional, não é? Exatamente, é verdade. Ao fim de contas. Isso, estás a ver, Alvin? Estou a ver, uma estrela internacional, ao fim de contas. Pepe Rapazote, portanto já estamos a trazer isto de volta. Internacional. Depois. Diz. Desculpa, estou só a fazer um chá. Depois... Mas estás a fazer tu o chá? Está a fazer um chá. É um bom abandonado para esse hotel. Não, isto é surreal. Nós continuamos num hotel completamente sozinhos. É um hotel novo, todo novo. Desculpa, nós podemos assaltar este hotel, tirar tudo. Não, olha só. Não, isto estava perfeitamente para nós assaltar, levar mesas, cadeiras, tudo. Ninguém ia dar por nada. Muito bom. Depois vamos ter na quinta-feira, dia 24, vamos ter cá a peça Todas as Coisas Maravilhosas, com o Ivo Canelas. Que coisa incrível. É muito bom, e era uma peça que eu queria ter cá, que foi que estreou no Fringe. É muito bom, mas vocês não foram ver a peça, não é? Já viste a peça? Eu? Sim. Eu não vi a peça, eu vi a primeira. Sabes o que é aquela... Eu já fui ver a peça. Já. Eu fui ver a peça na estreia. Epá, e esta peça é muito diferente do normal. Eu confesso que me surpreendeu imenso. Não pelo o talento, que me parece ser notório e público do Ivo Canelas, mas pela forma como tu próprio participas na peça. É isso. Porque aquilo tem um palco em 360, sim, não é? E tu, não, mas ele precisa mesmo das pessoas. Eu sei, que são as pessoas que interagem com ele. Sim, opa, mas aquilo é muito bom. Eu não vou ser spoiler da peça, mas imagina, ele está a falar de uma cena de infância e ele precisa de uma espécie de mãe, ok, que o ajude. E pede alguém. Sim, e alguém do público que acede ser mãe, estás a ver? Sim. E diz, então não sei o quê, pode tirar a mãe, estás a ver? E a pessoa tipo, está bem, queres a mãe, não sei o quê, estás a ver? E fala como se fosse a mãe dele, estás a ver? Sim. Naquele dia que eu estava lá, as quatro pessoas que foram... Ah, e depois há uma... Bem, eu não posso... Enfim, tem que ver a peça. Mas as quatro pessoas que foram escolhidas... Ele também vai escolhendo pela forma como as pessoas estão disponíveis, não é? Ele não obriga ninguém a fazê-lo, mas percebe logo quais são as pessoas que estão disponíveis ou não. E as pessoas eram incríveis. Havia uma pessoa que fazia. Uma era de namorada, outra de mãe, outra de pai. Não querias ser spoiler, foi o que disseste? Inicialmente. Não, mas sim, tem que... Não está a saber o que é que acontece. Opa, portanto, tudo bem. Pá, e as pessoas tinham destas... E pá, foi tão incrível que eu no final disse assim, mas espera lá, mas isto foi combinado ou não? E ele, claro que não, aliás, claro. Ele da altura estava um pouco aflito porque as pessoas depois ficam entusiasmadas com aquilo, e pá, e aquilo tem alguns tempos, não é? Sim, as pessoas vão ali, querem contar e participar e não sei o quê, dão mais até do que aquilo que lhes era pedido, e foi emocionante. Eu tinha visto mesmo a peça que foi feita no Fringe, não a vi, mas vi os ou seja, quando andei a tentar falar com o Ivo nesse sentido, andei a pesquisar tudo sobre a peça, e o que eu acho incrível é que, portanto, é uma peça que está incluída num festival de humor e que não é propriamente uma peça para te rir à gargalhada de início ao fim. Fala sobre temas muito fraturantes, como o suicídio, a depressão, e foi esta outra abordagem do riso que eu queria ter, ou seja, porque nós não nos rimos só quando estamos felizes, não é? Nas situações às vezes mais difíceis, acabas por te rir. Então, no Risórios quisemos demonstrar essas outras facetas do riso. Vamos cá ver, a peça fala sobre suicídio e depressão. Exatamente. É uma peça muito, muito dura até. Sim, mas pelo meio... Mas pelo meio há esses momentos, porque há momentos de grande felicidade. É muito mais, ou seja, se tens muita atenção, precisas muitas vezes de menos estímulo para teres uma boa gargalhada, estás a perceber? E eu acho que a peça explora muito bem esse lado. Aquilo da altura parece mesmo uma sessão terapêutica. Exatamente. Eu acho que a ideia é essa. Parece uma sessão terapêutica que estás ali, depois toda a gente... Bem, eu não posso ser mais spoiler, não vou ser... Eu conheço quem foi ver a peça e que não fuma, portanto a peça não faz bem a toda a gente, porque essa pessoa não fuma, foi ver a peça e no final da peça fumou um cigarro. Disse que aquilo mexeu tanto com ela que fumou um cigarro. Portanto, Ivo Canelas é responsável por esta pessoa. Foi muito engraçado. Muito engraçado. Então, e mais? Olha, o resto do cartaz? O resto do cartaz, vamos ter no dia 25 de janeiro, na sexta-feira, vamos ter em direto Governo de Sombra. Vai ser incrível. E depois do Governo de Sombra, vamos ter esta tal exposição do livro do Marco e da Marisa, Páginas de Livros Infantis Rejeitadas, em que estarão cá a apresentar o livro e a inaugurar a exposição. Dia 26 de janeiro, sábado, vamos ter na Biblioteca Municipal Pedro Buxerri Mendes, que vem apresentar o seu mais recente livro, intitulado Ainda Bem Que Ficou Desse Lado. Vamos aqui falar também muito, vamos ter uma conversa com o Pedro, ele vai apresentar também uma exposição na biblioteca, porque os desenhos são do André da Carrilha, e vamos ter uma exposição desses desenhos, e vamos ter o Pedro Buxerri também a falar deste lado da televisão. Já agora queria falar contigo sobre isso. Eu li o livro do Pedro Buxerri Mendes, até porque tive que entrevistar duas vezes, uma na rádio, outra na televisão, ele nesse livro, eu acho que ele sabe de facto de bastante televisão. Eu trabalho no meio há muitos anos. Ele é o diretor estratégico da SIC atualmente. A SIC que arrisca-se no mês de janeiro a pela primeira vez em muitos anos ficar à frente da TVI, o que constitui uma revolução. E o que é ótimo, eu acho. Eu acho que é ótimo mesmo haver esta competição e haver esta alternância de posições, porque isso só faz com que, digo eu, que as televisões se esforcem mais para serem melhores, para captar mais a atenção, ou então o contrário, né? Também pode acontecer isso, não é? Na guerra das audiências. Ontem falávamos também sobre isso, o que é que um e outro tinham feito para cativar audiências. De um lado, tínhamos convidados tão improváveis quanto o Frota e o... Mário Machado. Do lado de Cristina Ferreira, tínhamos Marcelo Rebelo de Sousa, mas... Marcelo Rebelo de Sousa não foi convidado, foi uma surpresa. Mas tivemos a Assunção Cristas a fazer um arroz de atum, não é? Exatamente. Assunção Cristas foi fazer um arroz de atum. Sim. Quem é que lá foi no início? Foi o Raminhos, a Joana Marques. Quem é que lá teve mais? Houve assim um convidado da Romba também, antes da Assunção Cristas. Não me recordo. Espera aí, a Joana Marques foi a Cristina Ferreira? A Joana Marques. A Joana Marques ela idolatra o Manuel Luís Goja. Isso é uma facada. Ela fez isso. Eu nem quero acreditar numa coisa dessas. É verdade. Sim. Ok. Isso é uma facada grande. Não estava à espera que Joana Marques fizesse tal coisa. Aliás, confesso-me surpreendido por esta distância nas sondagens. Pode ser o efeito de novidade, não é? Exatamente. Sim, claro. Sim, as pessoas estão curiosas. É natural que deem mais audiência nas primeiras semanas. Mas não pensei que fosse assim tão fácil derrotar o Goxa. O Goxa é um apresentador muito, muito completo. É verdade. Claro, eu acho que ele ganhava para aí desde 2003 ou uma coisa assim. É uma coisa louca. Mas há várias teses. As pessoas agora têm que se reinventar, não é? E têm que criar aqui estratégias. Mas depois eu acho graça que é. Depois há os treinadores de bancada e os grandes analistas televisivos, não é? E então falava com alguém do meio televisivo. Ele dizia: repara, o Goxa, quando esteve sem a Cristina, nunca conseguiu ultrapassar os outros programas. Foi só com a entrada em cena dela que ele conseguiu. Como eu não tenho dados que possam ou não refutar estas declarações, não imagino, mas estou aqui só a falar. Sim, eu acho que uma das hipóteses que a TVI tem é meter Nel Monteiro. Nel Monteiro a todas as horas. Para disparar audiências. Aliás, Nel Monteiro... Ele próprio diz isto. Sim, ele disse que a SIC, a da altura, possivelmente num período dourado da SIC, ele contratou Nel Monteiro para aparecer todos os dias. E segundo Nel Monteiro... Essa foi a semana em que a SIC teve mais audiências, sem dúvida nenhuma. Só para perceber, é verdade. As pessoas é que não, percebem o quanto o Nel Monteiro pode mudar tudo. Vais ver se a prova oral, a partir daqui, não vai conseguir despertar este problema. Isto é tão bom, Estou muito, muito, muito curioso com o que vai acontecer já na próxima semana. Entretanto, a pergunta que eu te queria fazer a nível televisivo é esta. Quando vês televisão, o humor que aparece na televisão parece que é... Como direi? Tem que ser assim uns sketches tímidos, porque quando são programas só sobre de humor, são raros. Na verdade, são raros na televisão. São raros, mas são um sucesso. Olha lá o Levanta-te, Henrique. Sim, que voltou. Que está aí. Nas audiências com esta reedição. Bem, era mais que previsível que isso ia acontecer, não é? Sim, isso também acho que as pessoas têm muito esse saudosismo. Eu lembro-me... Sim, talvez por aí, sim. Eu lembro-me que o Levanta-te e Ri fez parte da minha adolescência. Nós passávamos o dia a falar daquilo e gravávamos. E acho que é esse lado também que as pessoas acabam por reavivar, estás a perceber? E acho que o formato do programa é super interessante, mas... Eu acho que se esgotou, eu acho que o Levanta-te e Ri se esgotou depressa demais, parece-me. Parece-me que aquilo foi mal orientado. Eu dou sempre esse exemplo, mas é... Bem, eu acho que é o erro mais incrível de sempre da televisão portuguesa, que é a substituição do Marco Horácio, um dos apresentadores mais carismáticos de sempre, sobretudo naquela altura, por um nome que ninguém conhecia. Eu acho que se chamava André Barros. De repente, Era qualquer coisa Barros, talvez se fosse André. E a pessoa que foi escolhida não tem culpa nenhuma. Não tem culpa absolutamente nenhuma. Mas como é que alguém pode substituir... Conceito, ah pá, sim. Claro. Mas tinha que se colocar alguém igualmente carismático a substituir o Marco Horácio. Talvez um deles que já ia lá com alguma regularidade. Quem é que foi a mente criativa, o gênio, que disse, opá, e que tal se colocássemos aqui uma pessoa que nunca ninguém ouviu falar na vida, que nem sequer faz stand-up, ah, não é fixe? Ou se faz, bom, não será assim uma pessoa com grande notoriedade, bora lá pô-la fazer assessor de Marco Horácio. Vai, a reação, e o que eu sentia, epá, eu sentia pena. Eu sentia verdadeiramente pena dizer assim. E depois o programa acabou por vir por aí abaixo à conta, eu acho que um bocado a reboque disso. E por claro, isso é que eu estava a dizer, é? E por isso é que eu estava a dizer que estava surpreendido com a ser lida da audiência agora, com esta segunda vaga do Levanta-te e Ri, que é essa decisão nessa altura afugentou os nomes maiores que nós gostávamos de lá ver. Não é? O Nogueira, o próprio Salvador, bom, foi lá uma vez só, talvez não conto, mas mesmo o Ricardo Araújo Pereira também foi. Eu não digo isto com maldade nenhuma, mas a verdade é que este Levanta-te e Ri, esta nova versão, acaba, não tem os aqueles que são normalmente os cabeças de cartaz quando há, sei lá, quando há o palco de comédia no Alive, essas coisas assim, não é? E daí o meu espanto, mas ainda bem que o Levanta-te e Ri teve. Está a ter este sucesso todo, claro. Aliás, vamos aqui ouvir uma parte do novo Levanta-te e Ri. Vamos dar um pouco mais de audiências ainda, assim. Boa, boa. Para as cerca de 30 pessoas que nos estão a ouvir agora. Obrigado por me receberem. O meu nome é Manuel Cardoso. Vocês não me conhecem, eu vou falar um pouco sobre mim. Tenho 24 anos, sou de Lisboa. Sou heterossexual, não praticante. Ok, estão a perceber? Ou seja, eu apoio, ok, ideologicamente, tarolos em vagina, sim senhor, mas deixo o resto para os profissionais, ok? 16 anos de Levanta-te e Ri. Eu era uma criança quando isto estreou, tinha 9 anos, mas vi na mesma, amarrava a minha mãe a uma cave e... ia ver, mas mudou muito, a comédia mudou muito nos últimos 16 anos. Hoje em dia é mais na internet, eu faço comédia mais na internet. E é bom, mas a comédia na internet também se tornou um pouco mais formatada, não sei se estão a par disso. Tudo tem que ser um bocado identificável, um bocado relatable. Tudo tem que ser na base do identifica o teu amigo, marca o teu bro, tag o teu friend, tem que ser tudo identificável. E basicamente basta pegar num comportamento abrangente e fazer comédia com isso. Mas tem que ser mesmo abrangente, do género, identifica o teu amigo como com os dois talheres. Aparece logo um gajo e, ah mano! E ah mano, dois talheres, mesmo combo é com os dois talheres, mesmo garfo e faca e quê, mano? Como é que estes gajos sabem, mano? Parece que entram na cabeça de um gajo, mano. Imagina que tiras uma foto com aquela pose, metes no Insta 3 likes, bebes uma Summersby e de repente, imagina que ganhas 500 milhões de seguidores e que mandas o Instagram abaixo. Imagina que tens de inventar uma nova rede social capaz de aguentar uma foto tua com aquela pose. Imagina um mundo do outro mundo. Summersby é fruto da tua imaginação. Seja responsável, beba com moderação. Aí está, Levanta-te e Ri, a nova roupagem. De resto, já aqui falamos, o Levanta-te e Ri acaba por ser um... Acaba, com toda a lógica, por ser uma referência para muitos. Mas há bocado estavas a falar disso dos programas de humor na televisão. Eu acho que ainda ontem estavas a dizer isso de que houve essa estatística de o que é que foi mais consumido em 2018 a nível televisivo, não é? E chegou-se à conclusão que seria tudo programas de futebol, não é? Eu acho que tu investiste numa coisa de humor... além de ser um risco, e eu acho que é por isso que não investem, acho que o que acontece é que ainda há muitas barreiras para tu para quebrar, estás a perceber? Nós vivemos um bocadinho na ilusão que podemos, a nível televisivo, dizer tudo e não é tudo verdade. E eu acho que, se calhar, vão um bocado por aquilo que acham certo. O certo não é certo, é mais seguro, estás a perceber? Pá, malta quer bola, a gente está à bola, estás a perceber? E até que ponto é que tu tens que ter coragem. Muita vontade e muita coragem em querer dizer, pá, não, o caminho é este, eu também quero quebrar aqui algumas claro, barreiras. Claro, claro. E eu acho que eu, depois deve envolver tanto dinheiro e tanta coisa. Essa é a parte mais difícil. A parte mais difícil é um diretor de programas ver os exatamente. 20 programas mais vistos deste claro. Ano. Eu não sei se tiveste acesso a isso, Nelson, viste? Vi, é incrível. É incrível. Só há uma coisa exatamente. Que não é futebol, que é um telejornal no dia 25 de julho. O programa mais visto de 2018 é o jogo de futebol de Portugal contra o Irão. E, portanto, a partir daí é só jogos de futebol da seleção do Benfica, do Porto e do Sporting, como é óbvio. Portanto, fazem parte deste lote dos 20 momentos mais vistos da televisão portuguesa. Pelo meio, há um telejornal. Que tu ficas até entusiasmado a dizer o que é que terá acontecido neste telejornal. Exatamente. E qual é o telejornal? É o telejornal logo a seguir ao Portugal-Irão, que também teve uma grande audiência, porque as pessoas basicamente tinham a televisão ligada e aparece ali no meio da tabela. Isto é, qual é eu acho que as pessoas têm medo desse, por exemplo, o riso neste caso, eu acho que as pessoas, o que tem aqui um bocadinho, um bocado de receio mesmo, é que o riso tem essa particularidade de poder aproximar as pessoas, mas também se pode afastar, não é? E eu acho que, a nível televisivo, há esse medo de... Percebes? Toda a gente se ri, mas não nos rimos todos a mesma coisa, estás a perceber? E tu conseguiste ser consensual num programa televisivo, que é um investimento tremendo, eu acho que há pouca coragem em avançar nesse sentido, estás a perceber? Pá, tinhas que quebrar muitas barreiras, eu acho que sim, mas acho que estamos numa altura que... Pá, já foi feito tanto trabalho para trás pelo Herman e por os grandes nomes do humor em que foram sempre quebrando pedra nesse sentido. E acho que pá, precisávamos de continuar esse legado. Olha, agora recentemente tivemos um grande recuo outra vez no humor na televisão, que foi o fim do DDT. DDT, não é? Sim, sim, sim. Mas repara, sim, é um grande recuo. Eu não sei como é que eram as audiências, mas algo é estranho quando há um programa semanal de sketches, não é? que regular, e depois não há nenhum desses sketches que seja quase viral. Não é estranho? Sim, não é estranho, sim, isto? Sim, sim. Até se vocês gostam tanto de humor e não sei o quê, tens um programa que semanalmente tem uma série de sketches e não, e nenhum deles passa de uns para outros. De antes, não sei. Eu acho estranho, acho só estranho. Se calhar o público-alvo não é o que torna os vídeos virais, estás a perceber? Talvez. Já trouxeste o Herman, seguramente. Já trouxe cá o Herman duas vezes. Trouxe uma vez que fiz foi quase um elogio pelos seus 40 anos de carreira, foi mesmo um espetáculo feito para ele, em que fizemos os dois, que ele fez cá, pá, que foi impressionante, e trouxe-o cá num outro conceito empresarial, em que veio cá também duas vezes, sim. Olha, mas no Risórios, curiosamente, todos os anos que estou para trazer o Herman ao Risórios, o Herman ou atuou em Águeda, ou atuou em Estarreja, ou veio... houve sempre alguma coisa... Ou tem a data... houve uma altura que lhe propusemos também fazer aqui uma... Era até mais numa conversa e não conseguimos ter cá. Mas há sempre... Ou seja, era aquilo que falávamos do Nogueira. Havendo atuações muito próximas daqui da Alegria, ou seja a nível de distância ou a nível temporal, está-nos complicado. Está-nos complicado e temos que gerir um bocadinho isso. Já agora, o Herman... Eu adoro o Herman. Mas o que é que representa para ti? Quantas é que tu tens? Eu estou com... Que idade é que me dás? Pá, sei lá, 40. Obrigado. Tu tens para aí 27, não é? Olha, pumba, 30. Tens 30 anos, ok. Tu ainda apanhaste o Herman? Sim, o Herman foi, eu já tive a oportunidade de dizer isto, o Herman foi, não estou a ser um humorista muito, não estou a ser pioneiro, nem muito diferente daquilo que estou a dizer, se calhar é mesmo um bocado clichê, mas foi mesmo muito importante neste tudo. Foi ele que te fez decidir a querer ser o humorista? Sim, se calhar sim. Eu era garoto e nós tínhamos... eu queria sair à noite, e a minha irmã mais velha, eu queria ir com ela e com os amigos dela e tudo mais. E eu lembro-me que, pá, ela, como é que é, quer sair? E eu, não, que dá o Herman. E eu não sei, eu só queria sair à noite e ir com eles, e eu, não, que dá o Herman. E via o Herman de início ao fim e gravava e, pá, tinha como, pá, foi importante. E eu acho, e nós muitas vezes, e era isso que eu estava a dizer, que tive a oportunidade já de lhe dizer isso, que nós temos muitas vezes memória curta, percebes? E, uhum. E o Herman, é pá, foi importante, é um facto, e é importante, é um facto. Eu acho isso, eu acho isso. E gosto muito do trabalho dele e acho que é. Epá, é uma pessoa. É, foi e é muito importante. Qual é a primeira recordação que tens do Herman? A fazer o quê? E em que contexto? Epá, eu lembro-me do Herman em programas televisivos. Não sei, epá, tudo o que ele fez, desde a Herman Enciclopédia, epá, tudo. Eu consumia Herman, não seja, não é? Consumia o trabalho todo que ele fazia. Bom, eu passava horas e horas e horas a ver eu não sei se alguma vez passamos aqui o Herman Enciclopédia, mas sim. Ora ouçam Herman Enciclopédia. Filhos da puta. A história dramática de um amor toldado pelas diferenças sociais. Povo. Pronto, já que sabes, já está tudo preso. Vamos. Meus amigos, Izzy, eu vi logo, desde o primeiro soquete, dedicado a uma novela chamada Filhos de Qualquer Coisa, que mais tarde ou mais cedo isto ia descambar. É certo que este é o último programa da série. Mas não havia necessidade de enverdar por este caminho. Quer dizer, chamar-me a uma telenovela, enfim, da meretriz, são coisas do demónio. Meu amor é prostituto. E esta cantiga? Um artista como o Paco Bandeira a cantar? Eu às vezes pergunto-me, quem é que está por detrás destas ideias, Izzy? Porque as ideias são boas ideias. Só que estão mal exploradas. Até porque à hora é que se toma o pequeno almoço, muitas destas rapariguitas estão a trabalhar. Não são torradas, nem pão de cacete, aquilo que elas levam à boca nessa hora. Aí está, Herman José, num dos programas mais celebrados, o Herman Enciclopédia, que juntava uma série de argumentistas poderosos. Não quero aqui cometer algum erro, mas quem é que escrevia o Herman em enciclopédia? Nelson? Então, Quadros, Filipe Homem Fonseca, Marco, o Ricardo chegou a escrever também. Sim. Quem mais? Sim. Deixa-me lá ver. Estou-me a esquecer de alguém, Carlos. Lembra-me, ajuda-me. Não, sabia esses. Acho que eu sabia eram esses. Ok. Mas eu acho que havia mais gente. Eu é que me estou a esquecer. Não havia um dos gatos que também escrevia com o Ricardo. Não me recordo. Pronto. Ok. A minha cabeça já não é o que era. Importante, duas coisas. A primeira é que Carlos Vidal foi um dos nossos convidados na cerimónia ao vivo do Com Humor Não Se Brinca. É verdade. Foi ele. E também o jovem conservador de direita. Exatamente. Foram os dois convidados do ano passado. Exatamente. São Jorge. Relembrar a todos os seguidores deste podcast que há um outro marcado, mais cedo, será no dia 9 de março, também no São Jorge, e os bilhetes serão postos à venda esta semana. Esgotem-nos, por favor. Já. Temos de pensar muito bem quem serão os nomes que iremos levar na edição deste ano. temos que ser surpreendentes, Nelson. O que é que vai acontecer este ano? Dia 9 de março no São Jorge. Já agora, alguma vez puseste a possibilidade de desistires da tua carreira enquanto médico e abraçares a tua carreira como humorista? Sim, Claro que sim. Epá, eu não penso. Estavas muito... farto de salvar vidas, não é? Não, exatamente. Achas, não, que para mais, sei... achas que podes fazer mais falta ao humor do que à medicina? Eu estou muito ciente que não faço falta em lado nenhum. Okay. E esta, é um esta margem, exatamente, que me permite viver sem preocupação nenhuma. Ah. Eu não penso muito no dia de amanhã, nem opá, não, se me aparecer uma oportunidade em que opá, olha, tenho que abdicar, eu abdico. Sem problemas, e se tiver que voltar, mais tarde volto. Eu acho é que eu ando sempre, entre o humor e a medicina, e acho que só a minha namorada e a minha mãe é que fazem ideia das peripécias que, epá, que da forma como tenho que desdobrar para as coisas irem acontecendo. E eu, enquanto eu sentir que consigo fazer as duas coisas com qualidade dentro dos meus padrões de qualidade, não é? Bem, que são baixos. Ouçam lá, é impressão minha, ou há pouco quando nós falávamos, há pouco, quase no início deste programa, quando falávamos do incidente do teu pai... Não contei. Tu não contaste? Não, porque... Mas como é que isso aconteceu? É porque não, acho que me tens outra pergunta, é uma alvinice. Espera lá, peraí, isso é inacreditável, porque essa história, tu tens de contar essa história, a história é esta. Conto, a história foi o seguinte, pronto, era o que eu estava a dizer, no isto tudo para dizer o quê, que foi no dia, ou seja, foi com o filme na cautela, foi dia 7 de dezembro, portanto dia 6... O meu pai acabou por... estava lá a descarregar umas coisas do cenário. Tens que explicar, o cenário por exemplo, fartos de palha. Fartos de palha, fartos exato. De palha. E o teu pai veio-te ajudar? Sim, estava... o meu pai foi descarregar uns fardos e aquilo tem um monta-cargas. E o monta-cargas tem um fosso entre o fim do monta-cargas e a parede. Posterior do monta-cargas. Opa, e o meu pai não sabia que ele estava escuro, e nem tinha que saber, não é? E entretanto, pronto, desapareceu. Caiu. E aquilo fica acima do palco, portanto caiu cerca de entre 8 a 9 metros. Sim, 8, entretanto, 9 e eu não estava lá, ligaram-me, teve assim uma queda aparatosa e pronto, assim com múltiplas fraturas. O que é que é múltiplas fraturas? Foram algumas fraturas. Portanto, houve uma outra costela que não partiu. Ok. Uma outra que não partiu, não é? Não partiu. E pronto, teve assim um quadro muito aparatoso. Ligaram-me na altura para eu ir lá e eu achei que ele tinha caído para a frente, nunca para baixo. Entretanto, chegou o colega do INEM, fez-se logo aquela primeira abordagem e pronto, e seguiu. E agora já está tudo bem, mas foi assim... um quadro muito aparatoso. E na altura até ontem me estava até lá. Ligaram, exatamente. Ontem, opa, inclusive até me ligaram para, na altura, para. Porque tínhamos um espetáculo no dia seguinte com o filme na cautela. Pronto, para se cancelar e eu disse, obviamente, que nunca na vida isso era sequer uma opção. Então, o espetáculo aconteceu. Na altura, o meu pai ainda está. Na altura, ficou internado. E o espetáculo aconteceu. Não foi propriamente um dia fácil, ainda por cima porque soube isto, ou seja, o meu pai caiu no dia anterior desse espetáculo com a Filomena. No dia do espetáculo, o meu tio faleceu. Isto parece assim um caos. Bem, de essa tempo. Semana. E nesse dia também teve a avó da Sara, da minha namorada, teve um AVC, ou seja, foi tudo. Eu só dizia às pessoas assim, opa, saiam da minha beira, porque eu dizia, nem tocava nos gatos, nem nada, que assim, saiam, senão morre tudo. Saiam daqui, se eu caio, morrem, saiam. Isso é incrível, não é? E pronto, e as coisas aconteceram na mesma. Olha, lembro-me sempre de uma declaração do Herman, em que no dia em que o pai dele morreu, ele tinha espetáculo e fez o espetáculo. Eu acho que tinha sempre... espetáculo ou tinha programa? Eu acho que os humoristas têm sempre alguma altura. O Franco Bastos também não foi quando. Acontece. O Franco Bastos não foi quando a mãe morreu. Eu estava lá. Eu acho que há sempre alguma altura que acontece algo desse género e que tu tens que. Epá, tens que fazer rir na mesma. E curiosamente foi. Mas digo já que deve ser um exercício bem. Foi. Eu ainda brinquei com a situação no espetáculo. Para tu teres ideia, eu ainda brinquei com a situação no durante o espetáculo. Brincaste com a situação? Opa, porque eu estava a falar com a Filomena. Curiosamente foi dos melhores, isto tudo para dizer o quê, que tivemos. E eu estava a falar com a Filomena porque eu estava, pá, estamos a falar lá de uma coisa qualquer e eu disse, pronto, o meu pai ontem esbardalhou-se ali todo e começou-se a rir, não sei o quê. E eu a dizer, e pá, porque isto aconteceu mesmo, quando o meu pai estava na ambulância, eu ouvi-me para o presidente, sabes aquela altura em que está toda a gente assim numa roda, ninguém diz nada, mas só levantou as sobrancelhas, talvez ficou assim. Sim. E eu estava assim e eu disse-lhe, eu disse isto em direto no espetáculo, que eu disse ao presidente... Olha, depois tenho que ver, tenho de ver ali as coisas, porque assim, se o meu pai ficou como ficou, o chão não deve estar melhor. E ele olhou para mim, ele estava tão sério, tão em pânico, que virou-se para mim e disse assim: não te preocupes com isso. Não te preocupes com nada, deixa estar que nós tratamos disso. E eu contei isto ao vivo, é uma coisa deste género, contei ao vivo, opá, a malta riu-se, mas muitas pessoas não sabiam o que é que, ao certo, o que é que tinha acontecido, achavam, olha, o pai dele caiu, tropeçou, caiu. Como não sabiam o que é que tinha acontecido, na altura riram-se, e chegou uma das críticas que existiu posterior a isso, foi, epá, gostei muito do espetáculo, mas não gostei que ele tivesse dito a piada do pai. Porquê? Porque foi uma queda grande. Porque se eu tivesse tropeçado e escorregado, opa, a piada era fixe, porque não houve assim grandes danos. Agora que o meu caiu muito grande, numa altura muito elevada. Não se pode brincar. Olha, nós estamos a acabar o programa. Tenho duas perguntas finais. Não sei quantas é que o Nelson terá, mas temos que ser lestos. A minha pergunta é: uma das coisas especiais que eu acho que o Risórios tem é esta tua tradição de levares algumas pessoas para a tua casa. Não sei se nós fomos privilegiados, é uma pergunta... Não costumamos sempre fazer, é quem quer ir, não é? A minha pergunta é: quem é que já foi à tua casa beber copos e comer a mousse da tua mãe, que é incrível, sendo que ontem havia outra coisa inacreditável que estava lá, que eu não sei explicar, era uma coisa com queijo. Ah, com queijo, sim. Que foi a tua mãe também fez. Os teus pais fazem parte deste encontro. Ontem estávamos a dizer ali muitos palavrões e ideias assim muito sexuais, e os teus pais a verem aquilo, não é? E a dizer assim: estamos aqui. Ah, tranquilo, isso é sim, eles entendem isso com grande tranquilidade. Claro que sim, são piores que nós. Mas quem é que já passou lá por tua casa? É pá, muita gente já. Olha, teve o João Moreira, Pedro Santos, jovem conservador de direita, já teve Vasco Correia, Luís Filipe Borges, Eunice Munhoz. Eunice Munhoz também foi. Eunice Munhoz teve a tua casa, muito bem. Estivemos lá também a comer e pronto. Não, e eu acho muito curioso, porque lá está, é uma casa, uma sala super acolhedora. Tem um ambiente muito cozy, e eu acho isso muita graça. Em vez de, é mil vezes melhor do que levares alguém para um bar. É isso, porque é muito mais fixe irmos para a tua casa. As pessoas estão à vontade de tipo: olha, agora vamos todos para ali, estás a perceber? Sim, sim, sim. Claro. Vamos sempre. Imagina, tu ontem disseste: pá, curti ir aí beber um copo primeiro antes de irmos. Para mim, mil estrelas. Agora também não quero aquela coisa de: olha, vamos para casa. Trompete, grande marca aqui de Alegria Velha. É verdade. Também temos o Turco, que é incrível, temos muita... Aqui a nível de comer e ver, estás bem entregue. E também não quero que as pessoas se sintam na obrigação de: temos que ir, a malta tem que ir embora. Eu acho que é uma tradição, eu não saio daqui... Mas eu proponho sempre, olha, querem ir para lá, aqui vamos comer e beber, não sei, a malta que ali, quem não ali, nós vamos na mesma. E sobretudo conversar. Nós falamos imenso. Falamos sempre muito. É verdade. Não é? Eu lembro que no ano passado, quando estivemos lá, falámos de imensas coisas, tanto a nível de profissional como. Porque já não me lembro nada. Não lembro. Mas sim, portanto, tiveste muitas coisas a acontecer na tua vida e a minha manteve-se praticamente igual. Nós estamos quase a acabar este Com Humor Não Se Brinca com Carlos Vidal, ele que é o organizador há 7 anos do Risórios, que começou este fim de semana, no dia em que estamos justamente a gravar neste hotel aparentemente abandonado em Albergaria a Velha, mas há pouco tu paraste no Pedro Bocheri Mendes. Sim. E ainda havia uma parte do cartaz que me parece essencial revelares. Para aqueles que nos estão a ouvir esta semana, saibam que já no próximo fim de semana vai haver Governo Sombra. Exatamente, vamos ter então aquilo, a exposição do Marco, vamos ter Pedro Bocheri Mendes com a exposição de André Carrilho, e à noite vamos ter a noite de stand-up, em que mudámos aqui um bocadinho o conceito, porque no ano passado fazíamos uma história de início ao fim, que escrevia o guião dessa história e que contracenei com o Luís Filipe Borges, fizemos uma peça, pá, incrível, em que depois as pessoas que vêm fazer stand-up estão inseridas nessa história sem estarem a contar. E era um conceito muito giro, mas que acabámos por mudar este ano. Então este ano vamos ter uma noite de stand-up em que serei eu, o Diogo Faro, o Guilherme Duarte, o Gel, e vamos ter pela primeira vez alguém que não é do meio do humor. Olha só quem vai ser. E vem fazer stand-up pela primeira vez com um texto escrito pelos outros convidados, que será? Será? Ouçam só esta música. Ora, sejam bem-vindos. Olá! Dar uma salva de palmas aqui para Nel Monteiro. Eu abri um novo caminho à música portuguesa que estava completamente parada. Ora bem, eu revolucionei a música portuguesa. Ora bem, eu revolucionei a música portuguesa. Ora bem, como já tinha comprado uma viola e comecei a aprender os acordes, comecei a fazer as próprias músicas para mim. Não. As próprias músicas para mim. Ora bem, conjuntos típicos e raios folclóricos. E o convidado, já perceberam, é... Exatamente, Nel Monteiro. Nel Monteiro. Exatamente, foi fazer stand-up pela primeira vez. Histórico. Vai ser histórico. Nel Monteiro a fazer stand-up. Eu digo-te, eu nesse fim de semana estou... Olha, estou no Faial, porque se não tivesse, eu vinha de propósito ver esse momento. Muito bem recebido. Eu espero que gravem o momento de Nel Monteiro. Espero mesmo que gravem, senão vou ficar muito zangado. Eu quero saber o que é que aconteceu quando Nel Monteiro pegou naquele microfone. Bom, nós estamos... Deixa-me só terminar. No domingo, dia 27 de janeiro, vamos ter o filme Parque Meyer. E antes do filme vamos ter uma pequena conversa com o Tiago R. Santos e com o Jorge Vaz Gomes. Uhum. sobre diversas temáticas, desde o cinema, ao humor e ao filme em questão. Muito bem. Maravilha, pá. Estamos quase a acabar este programa. O que é que tu queres fazer ainda? A nível de risórios ou a nível do humor? A nível do humor. É pá, tenho muitas ideias, Queria agora... Tenho dois projetos que gostava muito de desenvolver neste ano, em que passam muito pela escrita, não só a escrita de texto, mas a nível de... Talvez de uma peça em si. Queres escrever uma peça, é isso? Uma coisa que tenho assim muito já há uns tempos em que... Pá, gostava muito de andar com esse projeto para a frente. São duas coisas que eu gostava muito de fazer. E continuar. Mas são as duas coisas, só disseste uma, a peça de teatro, qual é a outra? E a outra tem a ver com esta parte das conversas, não só do Isto Tudo Para Dizer o Quê, mas uma coisa mais de estúdio, talvez. Gostava. Temos aí umas coisas apalavradas, mas que para a frente. Bem, eu quero terminar este programa, parece que não consigo, mas quais são tu acabaste por não dizer quais são as tuas referências do humor, para além do Herman, já o percebemos, para além do Ricardo Araújo Pereira, para além do Bruno Nogueira, com o qual, curiosamente, tu no Faial fizeste um espetáculo, portanto, fizeste a primeira parte do Bruno Nogueira para teu grande contentamento, Faial. E a nível internacional, quem é que te faz rir? Epá, muita gente. Sabes que eu gosto muito olha, vou ver agora o Jimmy Carr. Tu também vais, não vais, Nelson? Vou, claro, claro. Eu também espero ir, mas eu não tenho bilhete. Vou ter que ter Star Quality para arranjar o meu ticket. Sério? É verdade. Isso tenho que para ti é uma quinta-feira. É, uma quinta-feira, é. Olha, eu gosto muito do Tim Minchin. Sim. E opa, gosto muito da onda do Reggie Watts. Adoro. Ok. Epá, depois os mais conhecidos. Acho que eu também há muita coisa que eu também acabo por. Às vezes, por exemplo, a malta do stand-up gosta muito de consumir especiais de stand-up e tudo mais. Eu às vezes eu gosto muito de ver e vejo. Só que muitas vezes gosto de ter alguma. Talvez alguma inocência, estás a perceber? Para não. E muitas coisas eu acho que depois os humoristas acabam por se colar muito a certos estilos, estás a perceber? E eu ainda gosto um bocado dessa onda de às vezes estar assim mais virgem em alguns campos, porque me ajuda a criar de forma diferente, percebes? Ainda existem campos em que estás virgem, que Vidal? Certamente, e vou manter esses campos virgens, presumo até morrer alguém. Com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Mas para agradecer o vosso convite e queria parabenizar-vos por este cuidado e por esta preocupação que vocês têm com o humor e a seriedade com que o tratam, que é bem notória neste vosso podcast. Deixa-me também agradecer só à Câmara Municipal da Albergaria Velha e à Cine Teatro Alba por esta orgulhosa parceria que temos com a Risórios, com o Festival do Humor e Arte da Albergaria Velha, E eu dizia-te talvez para voltares a levar aí o Ricardo Araújo Pereira, porque epá, eu acho que ele é daqueles pequenos génios deste país e que é sempre incrível ouvi-lo, e acho que aprendemos sempre e nunca é demais. Posto isto, eu termino com uma curta história que eu acho que, salvo erro, isto aconteceu nos meus 25 anos, que nós estávamos na Torreira, que é um sítio aqui perto maravilhoso, e nós estávamos a jantar e houve uma discussão enorme sobre, uma saudável discussão sobre assuntos extremamente importantes para o país, para o mundo, para o universo, claro que sim, e que um deles, que eu gostava de partilhar convosco, foi o que um grande amigo meu esteve a partilhar durante o jantar, que foi, ele disse que secava os aparelhos eletrónicos dele com arroz. Exato. Basicamente ele diz que se entornar a água ou algum líquido em cima de um aparelho eletrónico, seca-os com arroz, e temos a vender esta ideia a noite toda como se... Epá, o estranho aqui é que ele vendíamos a ideia como se fosse... como se os aparelhos ficassem ainda melhores do que vieram de fábrica, percebes? E nós, claro que isto foi alvo de chacota, tivemos a noite toda nisto, e depois chegámos a casa, eram para aí, sei lá, 4, 5 da manhã, não faço ideia, algo deste género. E o que é que os homens ditos nojentos fazem a esta hora da noite? Exatamente. Vou urinar à casa de banho pública, neste caso, à Ria. Portanto, atravessámos a estrada, fomos à Ria e fui eu e um amigo meu, e aquilo tem tipo assim umas rochas que fazem um declive, e esse declive vai dar diretamente à Ria, ou seja, há um contacto direto com a Ria, tem uma entrada logo direta. Só que nós estávamos nessa parte de cima das rochas, estávamos a urinar, cada um na sua, e do nada chega um amigo nosso, que eu não vou dizer o nome porque acho que não devo, o Diogo, e eu acho que era má onda dizermos o nome do Diogo, e ele o que fez foi, ele também ia urinar, só que eu não percebo, eu não sei porque é que ele tinha estado tão perto da Ria, não sei se há algum problema de genitália, não faço ideia, o que é certo é que ele não ficou nessa parte de cima das rochas e foi para esse declive, só que escorregou logo no início, então escorregou, tentou segurar, oi, e foi tipo travando com os pés, com a parte da frente dos pés, para tipo ir perdendo velocidade, e estava quase a parar, só que no fim mesmo voltou a escorregar, tipo, não sei se aquilo tinha, se tinha lodo, se tinha algas, ele volta a escorregar, volta a ir a travar, só que, e entra pela Ria, mas a caminhar muito lentamente, parecia uma princesa. Então, nós que estávamos a urinar, olhámos para lá e nós, o que é aquilo? E ele entra calmamente a caminhar pela Ria, àquelas horas da noite, e ele, oi, então, estava dentro da Ria, e nós ficámos assim a olhar, e ele, oi, ajuda aí. E, Alvin, sabes tão bem quanto eu que é o seguinte, um homem nunca consegue deixar uma mija à meia. Portanto, foi isso que eu lhe disse, olha, eu estou solidário com o problema que estás a ter neste momento na tua vida, mas eu não posso ir porque eu não consigo deixar uma mija a meio. Portanto, continuamos a urinar, ele dentro da água, já com água até ao peito, nós a chorar, a rir, porquê? Porque estávamos dois a urinar para a Ria, a corrente estava a levar a nossa urina para cima do Diogo, ou seja... Neste momento do cenário eram duas pessoas a urinar para a Ria e a corrente a puxar a urina para cima do Diogo. Entretanto, chegam dois amigos nossos e eu, pronto, olha, eles vão ajudar, não há stress. Foram lá, só quando viram este aparato todo, a primeira reação deles foi, partiram-se a rir, atiraram-se literalmente para o chão, e então o cenário era duas pessoas a rir-se que nem uns desalmados agarrados à barriga no chão, duas pessoas a urinar para a Ria, correndo a puxar a urina para uma outra pessoa que estava na Ria com água até ao peito. Entretanto, aconteceu uma coisa hilariante que eu não sei... até hoje, quando nós pensamos nisto, ninguém consegue arranjar uma justificação. Eu não sei se o Diogo tinha a perna trilhada em alguma pedra, não sei. Sei que ele, do nada, está a pedir ajuda, mas há tipo uma pirueta dentro d'água e aquilo parecia tipo ginástica acrobática aquática, estás a ver? Ele arrasca, mas dá uma volta e nós chorámos a rir. Entretanto, ele vira-se para nós e diz, ei, tenho telemóvel no bolso, meu, tenho telemóvel no bolso. e ajuda aí que eu tenho um telemóvel no bolso. Ao que eu lhe disse logo, o que é que queres que eu faça, meu? Eu também tenho, se eu for aí, ficam os dois. E então partimos-nos a rir, entretanto vem mais malta, fazem tipo um cordão humano. Um cordão humano para tirar de lá e disse, ó Vidal, segura aí. E eu já tinha acabado de urinar e disse assim, olha, eu peço desculpa, não vou alinhar nesse cordão humano porque eu acabei de mijar e nem sequer lavei as mãos e acho isso no mínimo nojento, portanto sou incapaz de fazer isso. O meu outro amigo que estava a urinar também disse a mesma coisa, portanto, claro, depois acabámos por ir ajudar, mas lá tirámos o Diogo lá de dentro. Ele chegou até ao peito, o telefone todo molhado, estava, ainda fomos para dentro de casa, eu tive-lhe a fazer o curativo aos pulsos, porque ele estava todo cortado nos pulsos, só que eu a fazer o curativo, eu estava a chorar a rir, ele estava a chorar a rir, quem nos vinha perguntar se precisávamos de ajuda, estavam a chorar a rir. Ele com a roupa toda molhada, que devia estar ensopada em urina, a chorar a rir. E sabem como é que esta história acaba? Exatamente. Com ele a secar o telemóvel em arroz. Um abraço e obrigado. E pronto, estamos conversados por agora. Dizer só que logo depois de acabar esta entrevista apareceu a zelosa funcionária do hotel onde nós estávamos e onde mais tarde chegaria também Pepe Rapazote. Nota, Carlos Vidal levou-me depois daí a almoçar à melhor picanha que comi na minha vida. E ainda por cima pagou conta. Fiquei por isso amigo dele para sempre. Mas antes que acabemos, vamos para a agenda deste programa, que já foi agenda, já foi risódromo e agora se chama Rit-Rit. Se nas férias os humoristas também andaram a descansar, no início do ano voltaram em força e são vários os espetáculos a circular pelo país. A circular sim, porque o que não falta são verdadeiras tours nacionais de comédia. Ora, apontem, Luís Franco Bastos estreou no Estoril O Consciente, o seu novo solo de stand-up comedy, e neste momento já deve ir a caminho de Guimarães, porque é onde vai atuar este sábado, dia 26. Bruno Nogueira também vai a caminho da próxima atuação do seu espetáculo Depois do Medo. Este sábado atua em Porto Alegre. Nenhuma destas cidades vos fica à mão, não é? Pois nada temam, no Casino de Espinho, Luís Filipe Borges e Hugo Rosa fazem stand-up na noite desta sexta-feira, dia 25 de janeiro. Olá, o meu nome é Luís Filipe Borges, tenho 41 anos, um gato, uma cadela, um sinal saliente no pescoço e sou casado há 4 meses. Esta sexta-feira, aliás, abordarei no meu stand-up esta nova condição. As pessoas dizem que as coisas mudam, mas não mudam nada, quer dizer, desde que casei está tudo igual, tirando, pronto, de ter as minhas tralhas todas reunidas num quarto sem janelas, estar proibido de fumar em casa e ter recolher obrigatório até às 11 da noite. Ao meu lado estará Hugo Rosa, um jovem pulha. 10:30, Casino Sol Verde em Espinho. Senta-te a rir. Isso que vocês querem é comédia na capital. Temos novidades fresquíssimas para vocês. Vou ter, não sei se já tinha dito, é o Maxime. Ah, é fixe. Vai ser no Maxime. E vamos fazer quinzenal. Vamos começar dia 7 de fevereiro. É pá, vou começar a ser frequentador. Eu vou aos amigos. E pá, e a ideia é sempre ter. Vocês me podem ouvir isto. Ai, podemos, Guilherme. Aqui no Com Humor Não Se Brinca não há segredos. Pois é, caríssimos ouvintes, o Guilherme Duarte vai assumir as rédeas de um novo Comedy Club em Lisboa. E não é um clube de comédia qualquer. É no famoso Maxime e promete ser um verdadeiro cabaré. Abre já no dia 7 de fevereiro com um cartaz recheado de comediantes dos bons e um anfitrião conhecido que pode nem ser humorista. E mais não digo. E pronto, é o fim de mais uma edição do Com Humor Não Se Brinca. Para a semana, o nosso convidado é... Eu estou a falar daquela fase da vida de um gajo em que tu acordas, não é? Acordas e a tua pizza já acordou à meia hora. Bom dia, está tudo, vamos a isto. É como se todo o nosso corpo fosse a Península Ibérica, não é? Mas aqui é Gibraltar, aqui é um pequeno rochedo independente, firme, com a sua própria bandeira. Tão firme quando um gajo finalmente consegue arrastar-se da cama para a casa de banho, para conseguires mijar tens que fazer o pino. E aos 40 o tesão do mijo é uma memória distante. Ainda por cima... Ainda está a chover, está frio, ainda é inverno, o Natal foi há pouco tempo. Eu, no Natal, fui a casa, pronto, como as pessoas fazem. Fui a casa, fui aos meus Açores. E eu tenho uma daquelas mães, a antiga, beatas, católicas, conservadoras, bué estressadas. A minha mãe, eu ainda era virgem, e se chegasse 5 minutos atrasado da escola, ela dizia, ai, que este dia aparece-me aqui com uma rapariga grávida. Agora o que a minha mãe diz quando eu chego a casa é, ai, quando é que... que este me aparece aqui com uma rapariga grávida. E estou lá, não tem filhos. Natal é gira com crianças, não é? Aliás, um gajo que é artista, 40 anos, não tem filhos, ui, é desconfiar. Portanto, passo um Natal um bocado deprimente, volto para cá, vivo em Algés, ali ao pé de Lisboa, está a chover, está frio, saio do avião, apanho a minha bagagem, meto-me num táxi, chuva, frio, saio do táxi à porta do meu prédio, pego na bagagem, estou a atravessar a rua e de repente para um carro na passadeira, conduzido por uma velha. E a velha, não há outra forma de dizer isto, faz-se a mim. A velha gala-me. De alto a baixo. Aquelas velhas plateia do Goxa, estão a ver? 69 anos de idade, mas um decote até o umbigo. Esse tipo de velha. E eu olho para aquilo e paraliso. E há uma voz na minha cabeça que diz, pronto, Borges, fudeu. Isto é o início do fim. Este momento que tu estás a testemunhar é o princípio de uma longa e penosa caminhada decadente em direção à morte. E não me consigo mexer. Estou todo encharcado, a bagagem toda molhada, já um pedaço de cueca a sair da mala. O meu prédio mesmo aqui a 3 metros e eu não me consigo mexer, estou paralisado. A velha já com a língua a lamber-se assim. E de repente passa-me pela cabeça. Eu era capaz de comer a velha. Imagina que vais jantar aos teus sogros. Paras, compras uma Summersbee para levar e de repente, imagina que o teu carro começa a voar e o jantar com os teus sogros foi desmarcado e agora vais ao outro onde há vistas, piscinas, pinhatas e um tigre. Ah, imagina que lá dentro estão 20 mil pessoas, incluindo os teus sogros. Imagina um mundo do outro mundo. Summersbee é fruto da tua imaginação. Seja responsável, beba com moderação. E é isto, o Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com colaboração de Ana Marta e Manuel Silva, sonoplastia de Paulo Castanheiro, ilustrações de Pedro Lourenço e música de Bandex. Se gostaram muito, divulguem-nos. Se não gostaram, bebam mais, que vão gostar de certeza. Já sabem, não se esqueçam de nos recomendarem a pessoas de bem, partilhem os nossos episódios que estão disponíveis no iTunes, no Spotify, no YouTube e também no Mixcloud. E sendo assim, é o fim de mais uma edição do Com Humor Não Se Brinca. Para a semana, o nosso convidado é... Para um blazer branco. Ah, sim, sim, mais de marca. E sim. Onde é que eu comprei? No Euromarché. Que era o Carrefour, o antigo Carrefour antes de ser. Compraste assim, um blazer. Sim, branco. Sim. Daqueles que dá para usar com as mangas arregaçadas e que tem chumaços tão grandes nos ombros que dá para pousar neles toda a coleção de livros da Agatha Christie. E olha que aquela mulher escreveu que se desunhava. Bom, a questão é. Pá, tu tens de trazer o blazer. Já não tenho. Sim, mas não tens. Eu vou desabafar convosco um dos momentos mais traumáticos da minha juventude, ok? Respeito. A questão é que eu, por um lado, queria usar aquilo. Por outro, achava que aquilo era bom demais para um caixa de óculos que passava a vida a usar anoraks e calças de bombazina a usar. Eu não sabia se merecia aquele blazer branco, a grande questão é essa. E por isso tinha-o bem guardado e não saía com ele. Ok? Tinhas vergonha. Uma noite eu tinha de sair de casa para me encontrar com um colega meu de escola que me ia dar uma coisa qualquer para um trabalho, já não sei o que era, e pensei, ora bem, aqui está uma boa situação onde usar o meu blazer. É noite, não é ir à escola, é praticamente ao fundo da rua, assim posso ambientar-me a este estilo novo e absolutamente estonteante que, no fundo, pode ser definido como Croquet de Benfica. Eu devia ter pensado melhor nas palavras Croquet de Benfica, porque não soam minimamente credíveis e parecem o nome de um restaurante chunga, o Croquet de Benfica. Mas, adiante. Visto o meu blazer de Croquet, e isto merece que mudemos aqui a música da banda sonora para o Croquet Steam, lembram-se? Visto o meu blazer de Croquet e saio, ainda vou no elevador do prédio e já me vou a sentir poderoso. You got the power! Só me falta a arma, mas penso que estou com tanto estilo que vou engatar dezenas de miúdas no curto percurso entre a minha casa e o fim da rua. Eu aproveito a viagem de elevador para arregaçar as mangas. Lembra o Croquet? Sim, as mangas sim, de blazer Miami. Por baixo, uma t-shirt preta. O contraste, esmagador. Saio, na minha cabeça eu ouvi esta música, o tema de Croquet, a tocar. Sentia-me enorme, Benfica parecia Miami, só faltavam os flamingos. É então que passa um carro por mim, um tipo mete a cabeça de fora e grita: Mariconso! Escusado será dizer que fui em t-shirt o resto do caminho e também que nunca mais aquele casaco tocou o meu corpo. E também que ainda hoje penso duas vezes antes de arregaçar as mangas do que quer que seja. Com humor não se brinca. Humor. Humor. Não se brinca. Brinca. Humor. Com humor. Não se brinca. Humor. Humor. Em Portugal. Humor. Humor. Com humor. Com humor. Não se brinca. Humor. Humor. Humor, humor, humor, com humor não se brinca. Humor, humor, humor.